mundo tá feliz. Todo mundo quer dançar. Todo mundo pede bis. Todo mundo pede bis quando para de tocar. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer dançar. Todo mundo pede bis. Todo mundo pede bis quando para de cantar. Batendo palma e dando um grito. Levanta a mão passando energia. Batendo palma e dando um grito. Levanta a mão passando energia. Eu quero ver. Levanta a mão. Vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Jingolelê. Inheco, inheco, chique, chique, balancei. Eu quero, eu quero, eu quero ver. Levanta a mão. Vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Jingolelê. Inheco, inheco, chique, chique, balancei. Passando energia. Eu quero ver. Levanta a mão. Vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Jingolelê. Inheco, inheco, chique, chique, balancei. Eu quero, eu quero, eu quero ver. Levanta a mão. Vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Jingolelê. Inheco, inheco, chique, chique, balancei. Chique, chique, balancei, ei, ei, ei, ei. Jingolelê. Inheco, inheco, chique, chique, balancei, ei, ei, ei, ei.